próxima 018, bom voo. Baixo e índia 289. Força na minha 390, bom. Ground 35216, good night. 35216, right, Scott? I would request level 130. Confirm it, please. Yes, I confirm. I request level 130, if possible, call the departure. Roger, 1 minute, copy. 35216. Stand by. Receive convo. 5-4-2-8-5, então 3-8-5-8, obrigado. Beleza, 2000, pro azul. 4 do Anavete. É, seu, inicialmente 3000, pé 2, aciona 0-1-8. E 18, inicialmente 3000. Torre Alvador, boa noite. Oxanã 6310, ponto para pronto. Oxanã 6310, boa noite. Autorizado alinhar e decolar pista 10. Reto 130, grau 08, noite. Decola 10. 5-2-1-5-4. Clear Aracaju, flight level 130. Take off 10, first turn left, on the departure, Skulk 0263, Salvador approach 119.8. We have approved level 130 to Aracaju, Skulk 677 AY, departing from 10 at Conde 0263, Skulk code and departure at 119.8, approach 16. 6526 with best call record, post for startup and pussy, April 3. Correio 1096, portão 5, pushback, acionamento. 1-2-1-1. 1-2-1-1. Solo voo 1096, portão 5, pushback, acionamento. Poder equipe de saúde chamitário, voo 1096. Manassar, voo 1096. LS, torre 1-1-8-9-5, Lufusa. 2-9-5, Lufusa. 4-2-9-8, autorizado em 3-2-1-10, está autorizado para o procedimento LS, X-ray, reposta no curso localizador. Para 2000, repostará no curso localizador, 4-2-9-8, na redução da velocidade. 7. Oxanã 6310, reduza para 2209. Redução 2209, Oxanã 6313. Cristiano, é 6310, decolada 55, chame o controle 119.8, bom voo. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceano 6310. 6310, boa noite, contato a decolagem, autorizado a subir a nível de voo 350. Após 2 mil pés, está autorizado para cumprir hoje, Pucca. E após 2 mil, voo a Pucca, subindo ao 350, 6310. Baixar travado, Azul 5108. Azul 5108, livre pouso, pista 10, vento 125 graus, 07 nós. Depois 10, Azul 5108. Essa andando na pista vista azul 4298. Complete nosso procedimento LS, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, senhor diretor. Muito bom seu serviço aí, ok? Certo. Dirigindo 3, deixa 2 mil pés, está autorizado o final do procedimento TNS X-Ray, reporte no curso localizador. Desce 2 mil pés, 0 no 8, vai reportar no localizador, 6313, do Chanel. Salvo 9h30 para o táxi, 165 da borda, até na Teresina, 9h30, 3 horas e 30. 3h30, 165, Teresina, livre táxi até o ponto de espera, via pátio, Índia, no ponto de espera, torre, 1-1-8-9-5, azul, estima 0-1-8, bom voo. Obrigado, participar da 1-0, 3-1-9-5, bom, 0-9-5. Boa noite, continue a aproximação, agora de pista livre, ajuste 1-0-1-8. 1018, aguardando pista livre azul. Azul 5108, solo 58, libera direita, chame o fone 121, décima 1, reporte livrando. Direita 211, vai reportar livrando. Gente, da presente 1 ou 2-1-1? 2-1-1. Azul 4298, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus 08 nós. Confirmado livre pouso, obrigado. Alfa, reporta a estabilidade. Gol 1096, ponte Pedra 10, pronto para decolagem. Gol 1096, boa noite, mantenha o ponte Pedra 10. Mantenha. Azul 5108, ingresso Juliette 01 no portão. Ingresso da Juliette, portão 01, pode fazer isso, obrigado. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Valeu. China 6303, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 08. Ajuste no 08, guardando 6303 no China. Azul 4298, sola 01, agilize manobras, libere direita e chame o solinho do 1 desse mão, né? Livrou sola 201, azul 4298. Oxané 6313, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus 08 nós. Livre pouso, pista 10, Oxané 62, correção 6313. Pro Taná. Tá Alfa. Alfa, chame essa Juliette. Chama essa Juliette, 4298. Uma 096, visual com airbus na cortíssima. Visual, gol 1096. Sente após o airbus, é Lima, tem que aparecer no 0, gol 1096. Sente após a Lima, não, a cidade Lima tem no 0. O Xané 6303, sala 03, libera a direita, chama o solinho no 21 desse mão, né? Liberando a direita, chama o sol 21 no Xané 63, 13. Salvador, boa noite, Xané 63, 13, tá liberando o sol. Gente, táxi via Alfa e chama o Juliette. E a Alfa vai chamar antes do DF, o Xané 6303. Gol 1096, autorizado a decolar pista 10, vento 125 graus, 07 nós. Autorizado a decolar de pista 10, gol 096. Telefone da Juliette, azul 4298. Autorizado, esquerda, portão 3. Esquerda, portão 3, 4298. Solo, 4298. O 4298, portão 3, confirmo. Ah, positivo. Vocês estão operando na torre nova aí, desde quando? Desde nunca, estamos na torre velha ainda, está toda bonita, lá mais está aqui ainda. Ah, bom, era isso que eu queria saber. Ah, mas esse vai chegar o dia. Vai ter a previsão pro final do ano aí. Obrigado. Do taxiway liberar entre a Índia e a Juliette. Oi. Brincadeira, naquela boa. Vamos ver, contato radar, suba para o nível 370, primeira bomba. 370, bomba agora, 096. Thiago, tá por aí trabalhando hoje? Não, hoje não. 0096? Agora. X04-6313. Mas o bem devido ao trato na chegada do setor Salvador, mantendo a Desta via chegada a ponto para 2000 pés, altímetro 0018, informe estabilizado. Alterna 133, ou no. 216. Negativo, mantém o perfil da, da chegada, Rio 98, 190. Recife no 2545, altar no 1-2685. Recife no 2545, 2185, 096, obrigado, bom trabalho. Request taxi with 56 on board and duration of 4 hours and authorized to Salvador. Okay, 5216, clear taxi via apron 3 and 1 after taxiway India. Rolling point runway 10, contact tower 118, decimal 95. Good flight, sir. Taxi approved aprons to hold point India Alpha, tower 118925 right there. Thank you, have a nice night. Commodore Tower, good night, Trip 5216 approaching hold point. Trip 5216, please for takeoff, runway 10, wind is 120 degrees with 06 knots. Trip 5216. Trip 5216, lines up and takes off. Trip 5216, airborne at 17, contact departure 119.8, and good night, sir. Call now departure 119.8, 5216, have a nice night too. Thank you. Bye. Follow the departure, good night, Trip 5216. Trip 5216, to aid the contact on departure, climb maintain flight level 130 on Condes departure. Up 130, Condes 5216. E 9810, chama agora a torre na frequência 118.95, bom pouso. E 9810? Torre 118.95. Salvador, boa noite, 9810. Ele é assim. Rio 9890, boa noite. Continue na final. O ajuste é 1018. Aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, 9890. 4305, ação de via chegada a mar desse para 2000 pés, ajuste altimetro 1018. Informe em final do procedimento ELS, que foi pista no zero. Compatível 2000, via chegada, 0018, atualizado ele é 0, possibilidade de bate ou dura. No zero, está livre o pouso na 1-0. O vento é 1-2-0 graus, 612 nós. Apoio aqui, novo 3305, libera a restrição de altitude e velocidade, tá? Está livre da restrição. Azul 4235, aciona a edificação via chegada. Bom, desce para 4 mil pés de ajuste, altímetro 1018. Afirma, ajustado 1018, certificado, descendo para 4 mil ajuste, 4 mil. 4 mil pés de ajuste, 1018, via chegada, bom. 1018, para via, bom. Rio 9810 no solo aos 25, direita 121 no decimal 1, o solo. Salvador, 9810, boa noite, Livre Táxi, Alfa e Kilo, bate o 3. Salvador, boa noite, Boron 246, boa tarde. Boron 246, zona de educação, via chegada Bonf, desça para o 050, justo, último metrô 0018. Via chegada Bonf, desce 050, boa, 246. Quem chamou o solo? Azul 5097, gravação é 3. Bom, Azul 5097, tá autorizado, Campinas, 340 nível, via Pezulu 10 até Bridge, Bridge é Pezulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após Trive conforme o plano. A decolagem é da 10, curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 19.8, o transponder é o 5066, o 5097 da Azul. Azul 5097, qualidade Campina, 340, Pelo 10, Brise, Pelo 16, BHZ, 3.4, Parque 10, curva direita, da EL, Motiva, 19.9, o Azul 5097, chame para o push e acionamento. operador 1-0, pista vista, TAM 3305. Centro, completo final, chame TUI, 1-18-95. 1-18-95, TAM 3305. Do 4235, desce para 2000 pés, de ajuste 1018, em forma estabilizada. 2000, ajustado 1018, realiza o procedimento, abordará 4235. Azul, corrigiu gol, 1246, desce para 2000 pés, completando o via, chegada bom. Intensa é 1-3-0 graus com 089. Repouso 1-0, 3-6-0-5. Chaleme 3-1-3, autorizado Guarulhos, nível 360, via UP Zulu 1-0 até Bridge, após UP Zulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu, Bravo Hotel Zulu direto Trive, Trive direto Poços de Caldas. Decola da 1-0, curva à direita, saída da EL, transição Motiva, o controle 1-1-9-8 e o transponder é o 5076. Está autorizado o Guarulhos no 360, uniforme 1-0, Brito, uniforme 1-6, Bravo até os 12, Brito, Copa de Saldo, de volta para fazer a curva direita, Itael, Motiva. 5-9-8 após a colagem, 50-4-5, transponder 1-6, 5-6. É 5076 o transponder. 5076. Está correto o cotejamento? Chama para o curso de acionamento, o 6313, é o Xenar. Ele está confirmando após Motiva, voa direto Bridge. Em Motiva, o senhor intercepta a UP Zulu 1-0 e prossegue nesta aerovia até Bridge. Tá bom, curado, Bridge. Passa o Alfa. Firme? 5218, boa noite. Trip 5218, ação de descarga. A chegada na área, via 0-0, 5-0, ajuste de altímetro 1-0, 1-8. Senhor, está recebendo densidade 1, clareza 5, pode repetir? Terça, via chegada na área, parada 0-5-0, ajuste de altímetro 1-0, 1-8, aciona identificação. Via Mari 5-2-1-8, possibilidade para a Osuna? Negativo, mantém o perfil da chegada, seu número 5 na aproximação. Número 5, maravilha, 218. Trip 5216. 1-0, tem que estar para vista. Trip 5216, serviço radar terminado a 3 milhas para posição Conde. Chame agora, mantendo nível de voo no 3-0, chame agora o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Roger. Boa, azul 4235. Está estabilizado no LS, tem um campo à vista, 2 milhas do externo, o controle estava congestionado. Crescente, azul 4235, ajuste 1-0, 1-8. Aguarde a autorização de pouso. 4235, copiado. Solo Salvador, boa noite, está 3305, livre. 3305, livre táxi, Alfa, Juliette, gate meia dúzia. Alfa Juliet para 06, da 330. Azul 4235. 12 de 9. Livre pouso na 10 Azul 4235. Olá, 12 46. Salvador, boa noite, voo 970 para informação Alfa, cruzar 210 para 150. Voo 970, desça e mantenha o nível de voo 060, chegada à mare, ajuste de altimetro 1098. Para 060 na mare, 10 à noite, voo 970. TP-52-18. Prossiga, senhor. Voe a posição, ETAP. É o número 3 agora na aproximação. ETAP, 52-18. Pode confirmar no ideal, está autorizado a qual até qual altitude? Total descida, desça e mantenha 3.000 pés. 52-18. 52-18. Afirmativo, confirma a velocidade indicada, TP-52-18. No momento, 1909, senhor. Assim que iniciar a descida, acelera até 240. 7. Agora, gol no 970, redução agora para 250 nós. Reduzindo para 250, gol 970. Afirmativo, o seu número 4 na aproximação, o tráfego precede é um Alfa Tango 72. Gol 970. E o 5972, aciona a identificação via chegada Conf, desça para 4 no pé, ajuste altímetro 1018. Exato, via Conf, 4 no pé, 1018, 5972. Estabilizou o gol 1246 com a pista vista. Tente gol 1246, completo final do procedimento em redução para aproximação, chame torre agora na frequência 118.95. 1895, boa noite. Salvador, gol 1246, ILS baixou e travou. Gol 1246, boa noite. Ajuste 1018, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Informação Alfa. Trip 5595, aciona identificação. Quando no ponto da descida, desse mantém 050, ajuste a altímetro 1018, chegada bom. Ideal 050, chegada bom. Azul 4235, no solo aos 40, direita 121, decimal 1, no solo. Gente, direita 21, pô. 5, autonomia 4 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. Livre táxi à direita, 5097 da Azul, ponto de espera da 10-1895, a torre. Em frente do ponto de espera 1-9-95, Azul 5097, obrigado, volante. O vento 130 graus, meia dúzia de nós. Depois 1-0, gol 1-2-4-6. Solo Salvador, boa noite, 1-4-2-3-5, de Zofa. Boa noite, 4235 da Azul, livre táxi, Alfa, Juliette, o gate é o 08. Alfa, Juliette, gate 08. Salve, eu chamo a 63, mostrei posição 4, 10 graus, momento. Pedro, vamos aterrar speed. Eu sou número 4 na aproximação em Salvador, o Rio 5972, reduza para 250 nós. Azul 4488, informação Alfa 4488 da Azul, 7, aguarde um instante, cópia Recife, saída Pulsa, transição Caju. Ok, é um Boeing da Gol, o azul 5097, após o tráfego alinhar e manter 1-0. Após o tráfego alinhar e manter 5097. Rono 888, ação de identificação. Chegada a Bonf. E mantenha o nível de voo 190. Informa o tráfego na posição de 12 horas ao 9 milhas, mantendo o nível de voo 180. Rono 888. Vetor radar para sequenciamento, curva direita na proa 230, limite voa nesta proa por 50 milhas, voo 1888. Voo 1246 no solo aos 42, ao livrar à direita, chame o solo, 121 no decimal 1. Que é ao livrar na Fox 211, hora 246. Mais de pouso previsto no seu plano de voo, no último nível autorizado. Salvador, boa noite, Bruno 246, ingressando Alfa. O gol 1246, livre táxi, Alfa, Juliette, gate 07. Alfa, Juliette para 07, gol 1246. Tem 070, ajuste altímetro 1018, redução agora para 250 nós. Ok, espera a redução, descenda para 080, 070, via Mari. Gol 1888, desse mantém o 050, gol 1888. A bordo 162, alterando com fins, autonomia 0450. O gol 1888, informa o tráfego na posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 1180. Informado, 240, senhor. 7. Tem condição de manter até Duna? Afirmo, 218, até Duna. Utiliza para sequenciamento. Isso é com a gente. E o 5972, vetoração para sequenciamento. Curva direita na proa 235, limite igual nessa proa por 15 milhas. Número 2 na aproximação, e o 5972. Direita 235, 5972. Afirmativo, completando a redução agora para 2190 nós, e o 5972. Redução 2190, 5972. Boa noite, azul 5097. Aguarde. 1970, redução agora para 200 nós, número 3 na aproximação. Reduzindo para 200 nós, gol 970. Tem que ver através do outro, não sei se é um animal, através do botão 1. Direção a grama, se é só um saco de lixo, dá pra identificar daqui, não, parece que é um saco de lixo. Ok, a gente vai informar aqui ao fiscal do pátio pra ele fazer uma vistoria aí no pátio. É bem na retaguarda da posição 1, agora tá na grama, tá? Se for o saco, vai ficar preso na grama, provavelmente. Paciente, obrigado aí pela informação, minha 303. Obrigado a você. Salvador, Europa 084. O Europa 084, stand by clearance to Madrid. Ok, stand by for clearance, 5218, curva direita na proa 080 para interceptar o localizador. Informe estabilizado, trip 5218. 218. O 1170, sua identificação via chegada a Mari, desse mantém o 080, ajuste de altímetro 1019. 0809, negativo, seu número 62 na aproximação. 8, transponda 5105. E chamo para o posto de acionamento 4488. Europa 084, are you ready to copy? Ready to copy, Europa 084. Earth destination, Madrid, flight level 390 via upper risk 58 until Recife, Romeo Echo Charlie VOA. After confirmed flight plan, departure from runway 10, left turn after takeoff, Puka departure and Alpha Romeo Uniform Transition. Departure frequency 119.8, Scock Hold 5102. Okay, Europa 084 is here to Madrid, flight number 390, above 58 until Recife, Romeo Echo Charlie, then flight plan route, departure runway 10. Europa 084, ready back, correct. Report when ready for push and start, and 1-1. Okay, I call you as now, we are fully ready for push, Europa 084. 972 para interceptar o localizador, esquerda na proa 120, informe estabilizado. Chegando 120, reportará para o 972. Gol 1970, desse mantenha 3.000 pés, gol 1970. Olha, 3.000, gol 970. Afirmativo, ajuste altímetro 1019. 1019, gol 970. Trip 5218, passa o marcador externo completo final, chame Toy. 118, decimal 95. 1895, boa. Stand 1-1, report for taxi. Europa 084. Did you set up and push stand 1-1, call for taxi, Europa 084. What's that about last night, Jeff? Controle Salvador, boa noite. O Chanel 6313,